nenhuma, não vou suportar. Tá me matando, senta aqui, deixa eu desabafar. Porque comigo, o que tá acontecendo? Sempre fui forte, não tô entendendo. É mais forte do que eu, o que tá pegando? Dá um nó na garganta, me peguei louvando. Logo eu, true, sempre me achei durão. Me rendi de joelhos ao teu grandão. Não tô triste, acredite, é choro de alegria. Muita emoção, cara, fala quem diria. Que um dia eu iria me converter. Duvidei, deu no que deu, paguei pra ver. Vou entregar a minha vida ao Redentor. O que sinto é mais forte, me emocionou. Olha pra mim, fala quem diria. Todo joelho dobrará e chegou meu dia. Ouvia falando teu amor. Ouvia teu nome. Ouvia dizer tu és fiel. Jesus é o teu nome. Não tem jeito, todo joelho dobrará. No grande dia toda boca confessará. O rico e o pobre, o grande e o pequeno. Quem tá de boa e quem tá no veneno. E aí, não finja que não é contigo. Vem de coração, vem cantar comigo. Confesse o seu amor a quem te ama de verdade. Sem timidez, clame em espírito e verdade. Não tente resistir, abra o coração. Sente o flow, sente o som, sente a unção. O que te toca é o doce toque do Espírito. O que te move é o sangue do próprio Cristo. O que te prende, venha comigo e se liberte. Joga por terra toda algema, tudo que te impede. Olha pra mim, fala quem diria. Todo joelho dobrará e chegou seu dia. Ouvia falando teu amor. Ouvia teu nome. Ouvia dizer tu és fiel. Jesus é o teu nome. Ouvia falando teu amor. Ouvia teu nome. Me